Papango Mike de Lima, completo final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Bom pouco. Tango Mike, Índia Lima, boa noite, qual a permissão sua esposa? Aguarda. Gente, é bom ser a Vitor 372. Mike de Lima apenas confirmando, prossegue para no 097. Manda 0. Gente, tráfego avistado, ponto autorizado, pista na 0, vento 1, 1, 0 grau, 079. Mike, Índia Lima, solo 20, libere direito, solo 1, 2, 1, decimal 1, bom dia. Não, bom dia. 7490, bom dia, acione identificação, voa na Proto Serra Vitor 366, chegada a Mari, descendo para 4000 pés, o ajuste 1096. O 7490, reposte no término do dia. 3399, autorizando a linha de colapso 10, vento 110 graus, 079. Decola para 3399. Gol 7994-90, deixa para 2500, César, autorizado para o procedimento encaminhado, esse ponto está passando no Serra Vitor, 3 minutos. Plano 3399, declarado 37, controle de Tamadona 20.08. 208, obrigado, bom dia, tá? 3399. Bom dia, tá? 3399, cruza agora 2.000 pés da El. 3399, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340 na saída da El, autorizado voar livre. Bem, 340 direto, está presente, voa direto Leda, está 3399. 23399, eu preciso coordenar a sua atmosfera da presente. Aguarde a autorização do centro, Lutran 3399. 3499. China 6251, autorizado, aliado do colapso, tono 0, vento 110 graus, 079. Pelo 7490, passo o Serra Vitor 366, complete final do procedimento de ordenado, chama a torre em 118.95. 295, vai, passou o 366 agora, gol, gol, 490. Torre, Salvador, é o gol 1490, passou o 366, será assim. Gol 7490, continue a aproximação, guarde pista livre. Tá, sua escuta. Pouso 7490, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, tono 09. Vive pouso, gol, no 490. Oxa 6251, decolada aos 43, controle Salvador no 20.8. Controle 1208, Oxa 6251, braço, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Oxenair 6251, Nadael, passa 1900. Oxenair 6251, contato radar na decolagem, suba para o voo 360, sai Nadael, autorizada para o Leda. Está presente Leda, ascendendo ao 360, Oxenair 6251, grato. 7490 no solo 44, direita Foxtrot no 21-1. Ah, Fox 21-1, solo 7490. Ah, bom dia. Bom dia. Diga. Agora em autorização do centro, livre de desvio do Oceano R2 pontos. Ah, mas autorização para o Oceano R2 após desvio está autorizado o armoto. Na 6251, o centro solicita que voe na PROD por base. Na 6251, chame o centro Recife em 12835, alternando 251. Domingo Mogô. Alfa 2 morreu, certo que tem 49, então espera pronto. Alfa 3149, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 1110 graus, 079. Alinha e decola 1-0, certo que tem 49. Então 3149, decolada 04, controle Salvador 1208, bom voo. 208, bom dia, bom trabalho. O TAN 3149, cruza 1500, na sua escuta. 3149, contato radar na decolagem, separa o nível de voo 340, saída da EL, autorizado lá na Freud Leda. Da EL, direto Leda, nível 340, obrigado. Alô 9996, acione identificação via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste na 093. Gente livre de desvio, TAM 3149, após desvios autorizado, voa na proa de Ignavi. Após desvios, voa na proa de Ignavi, confere? Afirma, Ignavi. Ótimo. Novembro, Alfa, Vitor. Ok, obrigado, tá, 3149. Gente, o Gol 9996 confirma a proa e por quantas milhas de graça do Brasil? Gol 9996 livre de desvio, reporte no término de desvio. Renan 3149, chame o centro Recife em 1283. Contra Renan 251. 99 no meio após desvio, zona próxima, Vitor 367, autorizada a descida para 2.500.